território. A minha tropa veste preto que nem no velório. Eu sou notório, pois até a mãe Teresa viu. Eu faço você almoçar no prato que cuspiu. Falou de mim, agora deixa eu falar de você. Teu rap é mais ultrapassado que o Nelson Piquet. Cadê aquela rima que você falou que fez? Tem mais piada sua do que sobre um português. Você não vê que tá na hora de largar o micro. Cê tá pagando o mico, é melhor fechar o bico e só abrir quando for necessário. Pra te esconder que nem ET, eu boto você dentro do armário e só libero no fim de semana. Eu faço você imigrar do meu país que nem uma cubana. Tu vai em cana por engano ao consumidor. Teu disco vale menos que um real no exterior. E quem comprou acho que se fudeu. Sou mais o meu que foi no fundo de quintal e ninguém promoveu. Então cuidado com o calibre, eu ando mais seguro que a tua mãe se ela usasse sempre livre. Que hip hop, teu estilo não é dessa origem. Era melhor se tua mãe ainda fosse virgem. De fato, eu acho que teu parto foi anal. Você nasceu porque o aborto ainda é ilegal. E é por isso que eu me acho tal. Eu faço rap desde que cortaram meu cordão umbilical. E não preciso de conselho de nenhum pentelho. Se eu quero perfeição é só eu me olhar no espelho. Eu boto você de joelho pra pedir perdão. Eu faço com você o que Caim fez com o irmão. E deixo a marca registrada nessa poesia. Assim neguinho sabe que é da minha autoria. Cadê você que nunca mais ninguém ouviu falar? Filho da ao cubo e também no singular. O quê? Ninguém se lembra mais do teu papel. Você só vira estrela depois que morrer e for pro céu. Sou duro de matar. Sou duro de matar. Sou duro de matar. Sou duro de matar. 99, e o movimento continua. Se você não tiver comigo, então fica na sua. Eu faço mais barulho que a turma do Lodum. Isso daqui não é melodia, MC nenhum. O tempo agora tá fechando pro seu lado. Eu continuo aqui pra te deixar estressado. Voltei pra sacudir, tirar seu time de campo. Segura a minha onda, mas no entanto precisava te dar um recado. Aí se dormir no meu barulho, vai acordar assustado. O murro não é mais dado em ponta de faca. Vai direto e reto na cara dos babaca. Tudo cuzão, tudo com cara de lock. Rima janela com canela e fala que é do hip hop. Em telhado de vidro não se joga pedra. Você jogou, pediu, tá aí a guerra. Tu tira onda de LP, tira de CD. Então me diz quem é o merda que escreve as letras pra você. Bota o seu rabo entre as pernas e desaparece. E se alguém falou que você é bom, esquece. Orelha seca, fica quieto e me deixa em paz. Abrindo a boca você come mosca e muito mais. Escuta, filho da sua mãe tá fora. Eu represento mais o povo que o carnaval lá fora. E é assim até o fim da expedição. Eu já te disse que com o P não tem competição. E deixo claro que meu negócio é só rimar. Eu sou do Gigabu, sou duro de matar. Sou duro de matar. Sou duro de matar. Sou duro de matar. Sou duro de matar.